Demanda a rainha na encruza, saravá umbanda. E saravá umbanda. Eia, que vem se demanda. Abençoa. Graças a Deus. Posso usar as duas cabeças, compadre? Para nós, vamos sentar colocando a imagem de mim lá para dentro. Sim. Aí, então o povo que me aguenta agora que eu cheguei. Graças a Deus. Esse é o Giramundo. O senhor está bem? Não. Continuo sem vida. É. Então não tem como ficar bem, né? Que o senhor está fazendo aí? Com essa... Eu tô limpando meu aparelho. Ah. Alguns compadres defumam. Alguns compadres lambem. Alguns compadres encruzam. E alguns compadres demandam. Hoje é meu dia de demanda. Demanda, é? É, meu dia de demanda. Vamos, você quer ver como é que funciona a demanda? Tu fica sempre perguntando para todos os compadres e todas as comadres como é que funciona a guerra e a luta. Né? Sim, senhor. Como é que funciona? Conta aí. É, e todo mundo se faz de bonzinho, né? É, bonzinho. Eita, eu vou mostrar hoje como é que é. Tá bom, então. Tá, vamos lá. Salve a banda de todo mundo. Olha o eixo. Boa noite pra quem é de boa noite. Compartilha no passaporte, que isso é mais importante, né? Olha o eixo. Se nós estamos trabalhando com matéria, nós temos que saber controlar a matéria, né? É. Não tem como. Se fazer bonito. Isso aí, né? Isso é Exu. O que Exu quer? Exu não precisa de cambone pra estar arrumando, né? Não precisa. Sabe, vamos ver vocês. Claro. Que coisa boa. Esse é o Exu. Bom, tu vai ver, sabe o que é? O que é, seu Exu? É as duas cabeças trabalhando juntos. Nossa. Duas? Perguntando quem que é Giramundo, né, comadre? É. E aí? Quem que é o Exu Giramundo? Jesus, é Pombagira, é os dois. É os dois? O que não depende dessas coisas de sexo de vocês. Não? Não. É esse o Exu. Não depende, não. Cadê o troço aqui? A gente, o senhor trabalha aqui na casa do senhor, tem o Exu Caveira também. Também? Se ele não tiver em outro lugar. Não, agora não. Tudo bem, seu Caveira? Tudo bem. Hoje tudo mais vai aprender. É, seu Caveira. Não vai ensinar pra ninguém. Caveira é seu demônio. Falou que tu é. É, seu Caveira. Não, não. Não, não. Eu ouvi e já respondi. Já. Seu Caveira, como é que faz assim um espírito tão antigo, às vezes trabalhar no aparelho de um rapaz tão jovem? A gente do outro lado não entende isso. Uhum. A gente segue a lei que foi dada, que foi botada pelo homem e mandada pelo orixá. Então se botar a lei, Porque menor de idade não pode beber, não bebe. É. A gente vai seguir e vai respeitar. Mas não tem restrição pra gente trabalhar. Certo, claro. Se o espírito deixou a gente entrar, se o anjo da guarda abriu. Entendi. O orixá deixou lá. Sim. Claro. O anjo só faz aquilo ali chamando. Certo. Esse é o Exu. Então vamos lá, chegou o seu giramundo. Já viram moça, uma moça trabalhando junto? Pois é. O que, que é isso, Exu? É o veneno do ser humano. Tá certo. Não. Então, pode ficar brincando. A dona rainha, pode passar pro lado de cá, pode andar. Que o povo tudo que é da macumba que fala, né? Que é macumba, né? Sim. Tudo eles sabem como é que é, né? Giramundo sempre teve duas cabeças. Uhum. Aqueles que não gostam muito, ele não enxerga mais assim. Mas isso é isso. Não depende de ser moço ou de ser moça. É não? O seu Exu, o que, que define essa sua vestimenta? Naturalmente foi o senhor que escolheu que se colocasse assim, né? Sim. Qual que é o significado de cada coisa dessa? Minha ponteira. Uhum. É pra cortar os mal que vem. As ponteiras. A que eu seguro pro aparelho. Representa meu lado feminino. Mas o lado feminino dizem que é negativo, né? Uhum. E o meu lado masculino é positivo. Às vezes é moço, às vezes é moça. Uhum. Ou que qualquer ser que venha para esse mundo é moço e é moça. Uhum. A vestimenta não quer dizer o trabalho do Exu. Uhum. Às vezes menino, às vezes menino. Sim. Nós dois estamos sempre aqui. Que não existe o escuro sem o claro. Uhum. Não existe o claro sem o escuro. Não existe o bem sem o mal. Não existe o bom sem o ruim. Não existe o bom sem? O ruim. O ruim, claro. Porque o bem e o mal é uma coisa. Bom ou ruim é outra. Não existe o bom sem o ruim, né? E não existe o bem sem o mal. Ah, por isso então, lá no Rio, o seu Tiriri falou, eu falei, graças a Deus, ele falou, ui, é o cão também. É o cão também. É isso. Porque sem escuridão, como é que vai haver luz? É. Claro. Sem o bonito, como é que vai ter o feio? Isso, Giramundo. E sem eu, o que, que vai ter? Ei, nada. Nada. Porque eu represento a justiça. O senhor representa a justiça? Sim. Porque o senhor vem na luz do Orixá Xangô? Não. Ué? Porque eu estou sob a lei de qualquer Orixá. Ah. Represento Xangô? Represento. Mas se ele tiver o reino cruzado com o outro orixá, também eu tenho que buscar. Se eu não estiver trabalhando pros dois reinos, como é que vai ser? Vão chamar outro Exu, abriu-se uma quizila. Ixi. Quem é que vai mostrar poder maior? É. Aquele que trabalhar primeiro. Nossa. É assim que é. O que, que é abrir uma quizila? A busca. É o quê? A busca. Busca. Aquele que faça mais, aquele que faça melhor, aquele que faça mais perfeito, dentro da lei. Uhum. Dentro da forma que tem que ser. Tem muitos que falam que Giramundo não tem duas cabeças. É, e aí? Como não? Se tô eu aqui. Porque tem um Exu que chama Exu de duas cabeças, não tem? Sim. Mas não é o Giramundo, é o... Daí, se ele quer levar as duas cabeças masculinas, aí é dele. Ah. Se ele quer levar as duas cabeças femininas, aí é dele. Mas eu gosto de girar o mundo nas duas cabeças. Nossa. Por que tem pessoa que diz assim, quando olha fundo no olho de Exu, dá a impressão que dali reflete um olhar de um psicopata frio? Ai, essa cadeira não dá. Por quê? Qualquer qualidade humana, Exu pode carregar. Exu não tem dó. Não tem o quê? Pede pra mim prosperidade. Sabe o que eu lhe dou? O que que o senhor me dá? Trabalho. Que isso? Pedir prosperidade? Eu lhe dou trabalho. Pede pra mim paz. O que que eu lhe dou? Uma sobra. A morte. A morte? Sim. Que? Seu Caveira. A morte, seu Caveira? Esse aparelho. Porque a paz para as pessoas é se livrar de trabalho, se livrar de esforço na terra, não buscar a evolução. Gente, seu Caveira. Então, seu Exu, e aí? Se alguém me pede a paz, eu dou a morte. Aí a pessoa que está vindo diz assim, o Exu não tem esse poder de dar a vida ou a morte. O senhor está falando num sentido figurado, né? Não. Não, não? Não falo nada figurado. Isso, jurando. Não falo nada. O que eu vou falar pra tu é o que tem de poder de Exu. Sim. O Exu dá quando o Exu sai desse mundo terreno com esse monte de pedido besta. Pedido besta? Sim, pedido besta. Dá um exemplo. Pede a paz. Da onde que nesse mundo tem paz? É realmente. É busca do poder, é busca do mandar, a tirania. Uhum. Mãe bate no filho, porque filho não obedeceu. Marido bate na mulher, porque a mulher não lhe fez feliz. Bandido sai e mata outro para buscar o que o outro com o trabalho suou. Que é esse mundo de paz que vocês falam? É. Que é isso? A paz só tem na morte. Então saiba como pedir. A paz só tem na morte, então deve saber como pedir. Saiba como pedir. Se tu pede, nós dá. Se a gente pede, vocês dão. Simples assim. Não se negocia com Exu. Não? Não. Que é isso? Exu faz maldade? Faz. Se alguém... O que é maldade? Não, vou explicar. Se uma pessoa chega aqui e fala, seu Giramundo, acaba com aquela pessoa lá pra mim. Acaba com a pessoa que tá pedindo. Que isso? Se a maldade veio junto com ela, é nela mesmo que nós vamos escotear. Nós faz o que nos é pedido. Claro. Exu sabe lei. Exu sabe certo e errado. Só brincar. Exu faz. Bora se pegar pito. Exu sabe o que é certo e errado. Sabe. Então, da onde veio essa ideia de que Exu é mal, Exu é ruim? O AMC imagina. Um monte de povo vivo, salve Pombagira, Rainha das Rosas, muito agradecido por vossa presença. Salve, dona Pombagira. Pode ser preciso. Não quer dizer que devia. Menina, precisa trabalhar amanhã. Tem do preto. Pra não pagar custo, né? O AMC pergunta. Isso responde. Agradecido. Exu conhece todas as camadas energéticas. Exu conhece todas as camadas energéticas. Porque Exu é livre para passear nelas. Para buscar dentro delas. Tudo que seja necessário. Para botar o certo e o errado. Nenhum dos campos que nós passa, nós deixa de fazer colheita. Porque Exu trabalha todo dia. E toda noite, e toda hora, Exu é chamado, Exu vai. Não quer dizer que vai fazer. alguma coisa. Às vezes isso só é porque é povo experimentando isso. Porque é o quê? Experimentando. Até o povo sai por aí se entortando dizendo que tem Exu pra poder mandar nos outros. Nossa, que isso? Pra poder mandar nos outros? Porque disseram uma vez que Exu é diabo. Essa foi a sua pergunta. E aí? Imagine esse mesmo povo que se faz passar por Exu. Lá um monte de tempo, no tempo dos seis pra trás. Querendo dizer, nós é que manda. Então nós vamos exterminar tudo que tenha de resto para tirar do caminho. Povo vivo, encarnado, dizendo-se filhote de Deus, Zambi Maior. Criador. E esse povo começa a pilhar, a queimar, a matar, em nome do Deus. E até hoje ainda continua. Nossa. Agora está acontecendo. Enquanto esse Exu vos fala, tem povo morrendo em nome de Deus. Que Deus é esse? Que mata inocente? Não é Deus que mata. Deus nunca matou ninguém. Claro. Então, o que a humanidade pode fazer para mudar esse cenário? Se é que tem condição de mudar a curto prazo. Ser como tu, buscar a resposta. Como é que é? Ser como tu, buscar a resposta. Ah, ouvi, pô, claro. A verdade nesse não precisa ser a verdade do mundo todo. Exu não escraviza. Exu não é diabo. O que, que isso quer dizer? O senhor está com um charuto numa mão e um cigarro na outra. É representando as duas cabeças, é isso? Mesmo jeito do meu gosto. Que da vestimenta, né? Nossa, seu Jerônimo, que interessante isso. As pessoas que ainda não compreenderam essa história de duas cabeças para um Exu... Todo mundo tem. Que isso? Cada um mostra para fora o que quer e esconde o seu sentimento mais íntimo, o seu segredo. Eu sou inteiro. Simples assim. É só uma representação que o senhor passa para que a gente entenda algum tipo de mensagem, dizer eu sou Exu de duas cabeças. Mas não é a forma astral com que o senhor... É, parece. Não se representa com forma humana. Se representa com a polaridade do negativo e do positivo. O negativo e o positivo está nesse Exu. Tá. Então eu posso assumir o lado masculino e feminino junto. Tá. Por que não? Gosto de tomar uma bebida de um lado, outra do outro. Do outro. Claro. Porque me traz o positivo e o negativo. Mas isso é uma particularidade do seu espírito, por conta das experiências passadas, ou é próprio da falange do Giramundo? Não, a falange do Giramundo é assim. A falange. Traz o positivo e o negativo. Nesse aparelho eu pude assumir os dois lados. Giramundo muitas vezes é colocado como sendo um Exu próprio, ruim. É, como é que é o nome daquele moço lá que matou? Um monte em nome da religião, que o que era diferente dele, ele dizimava tudo. Hitler? Este. Giramundo é conhecido por ser tirano como ele. Que lindo. A tirania faz parte do espírito. O mandar. Mas também a alegria de ter prazer, porque afinal de contas até ele teve familiares. Até ele? Teve familiares. Que isso? Povo, descendente, prazer carnal. Ele também buscou. Buscou. Qual que é o nome do senhor, assim, inteiro? Porque tem, assim, entidades que é das almas, da porteira, da calunga. Então não é nascido. Então, ela não tem sobrenome. Não é nascido? Não, sou nascido. Quem não entende o que é ser nascido e não é ser nascido? O que quer dizer isso? O senhor nunca encarnou na Terra? Eu é espírito de Exu sem dependência dos vícios terrenos. Nunca fiz encarnação. O senhor, no entanto, e voltando a este assunto, porque eu sei que tem gente que às vezes vê pela primeira vez, quando o Exu diz que não tem nenhum vício relacionado à encarnação, e a eu pessoa... Estou dando isso. Exato. E a pessoa está vendo o senhor com dois cigarros na mão, o senhor chegou a beber não ainda, né? Ainda não, mas daqui a pouco eu quero duas garrafas, bem grande. Duas garrafas? Mesmo que esteja vazia. Ah, tá bom, é daí vazio. Então, a pessoa vê isso e diz assim, então, mas como é que isso daí é contradizer? Por que que não é contradição, seu Exu? Porque eu estou, de novo, mais um dia experimentando o que mata meu aparelho. Nossa. A todo dia que esse Exu, ou qualquer outro vem nessa vida, venhamos experimentar tudo aquilo que vai dizimar a alma humana desta terra, para poder nos fazer preparar para que no outro mundo não precise. Muitos que se vão desse mundo, que acabam terminando a sua vida, sofrem com dores espirituais nas suas ancas e nas suas costas. Nas minhas costas. Cheias de feridas. Que isso? Plasmadas pela falta disso aqui. Se Exu não conhece os prazeres terrenos, como é que Exu vai conhecer a condição humana? Exu não depende disso. Não. Ou seja, não é um vício, não é uma necessidade de Exu. Se eu pedir pra tu um pinico, tu traz? Se eu mandar agora, tu traz? Não, agora não. Mas se eu disser que sua vida depende disso, tu traz? Ah, mas eu vou dar meus pulos, pô. Tu mesmo foi prova de que Exu pode pedir o que quiser, que os besta vai atrás. Vai. Por que o senhor fala os besta? Os besta porque pensa que por através de um aparelho, qualquer uma negociação com Exu, sua vida está salva. A vida de todos tem o tempo de todos. Ah, então. E cada um decide até quando fica. Não adianta negociar com Exu? Ah, não é? A vida e o tempo pertencem àquele que é o dono da natureza toda. Ah, então, não pertence a isso. Não pertence? Mas se uma pessoa chega com uma doença e vocês curam ela? A cura é diferente. É tirar a dor. Ah, não é? Mas não quer dizer que sai ali fora e não passe um troço de quatro rodas por cima. O karma é o karma. É a sua caminhada. Exu pode tirar a dor pelo merecimento daquele naquele momento. Mas, quando sair ali fora, pode se entender com seu orixá. Se entender, claro. Ou seja, Exu não vai prolongar o tempo de vida da pessoa. Isso não. Porque não. Já tem predeterminado. Não, eu quero mais um. Já que o aparelho sintópico disso é mais ligeiro pra morrer. Que isso, Exu? A morte não é a paz? Verdade. Mas daí você vai incentivar as pessoas no vício, porque a morte é a paz. Cada um vai buscar o que quer. Não quer me incentivar. O senhor não quer. Isso é uma forma de que meu aparelho não fique atrapalhando eu trabalhar. Tá. Porque meu aparelho é viciado nisso aqui. Ela é viciada nisso. Mas o senhor concorda que o cigarro maltrata o corpo físico? Não, não maltrata. Ah. Mata. Mata? Mata. E no espiritismo? Mata. Mata. O senhor quis enfatizar aí o negócio que mata. O senhor quis enfatizar para as pessoas... Mata mesmo. É. Até caiu lá a sua ferramenta. Não, isso é normal. Terminou o serviço, pode guardar. Então o senhor quis enfatizar que mata. Até parece que as pessoas não sabem. Por que que o ser humano, mesmo sabendo que faz mal, ainda pratica o vício? Porque sem vergonha. É? Por que, senhor? O ser humano pensa. O ser humano pensa? Que vai poder sobreviver sempre. Ai. se esquece de ver aqueles mais velhinhos, que já tá capengando, já tá caindo, acha que nunca vai ser igual. Nossa, nunca vai ser igual. E vai. Vai. Vai ficar velho, não adianta cuidar muito da aparência do corpo. Não adianta. Porque é a aparência do espírito que vai reluzir. Os vícios dos seis é prazer só pros seis. Só. Isso não depende disso. Tá certo. Ô, seu Chu, a gente ouve dizer que quando a gente maltrata a nossa saúde, com o tempo, a gente acaba indo pro mundo espiritual como suicida. Porque... Como o meu aparelho vai. Vai como suicida. Vai, porque eu uso esses troços. E deixa eu usar. E deixa o senhor usar? Sim. Tem como ela não deixar o senhor usar? Sim. Mas não está sendo útil para o senhor trabalhar isso? Não. Que isso? Não? Eu só estou acalmando o espírito de quem eu estou trabalhando. Quero acabar porque eu estou montado. Ah. Ué, as pessoas acreditam que isso é muito importante para a magia do senhor, de limpar, descarregar. Então, se o governo resolver não pegar bastante... É. A coisa disso aqui, uhum, que fecha todo lugar que faz, Exu não pode mais vir na Terra. É, e aí vocês teriam que desenvolver outras técnicas, né? De... E se for nos outros planetas, que não tem a plantação disso aqui? É. Nós gosta da erva? Gosta. Mas nós é evoluído. Nós também se desprende. Claro. É uma mensagem para as pessoas que o senhor está dizendo que isso. Aqui, Exu trabalha nesse canto em lugar aberto. Uhum. Para respeitar a lei. Se tiver fazendo uso do pito, que faz mal, até para quem não faz o pito. Uhum. Claro, é verdade. Exu tem que ser consciente. Consciente. Se ele veio para fazer o mal, se retire. Senão ele vai dar guarida para esse povo que queimava na cruz. Queimava na cruz. Sim, era um queimado, não podia fazer uma benzeção, que era um demônio. Bruxaria. Ah, entendi. As moças que faziam benzeção na barriga das crianças que tinha dor, né? Ah, é. Em tempos antigos, o senhor fala, né? Claro. Então, se isso veio fazer mal, isso se retire. Porque senão, sim, foi culpa de Exu de tudo aquilo. Certo. E eu queria que o senhor falasse qual que é o fim dessas pessoas que vão como suicidas involuntários. A maioria dos que está vivente vai assim. Vai assim? A maioria. Tá. Ter consciência de que esse casuar que você está, que é dentro do corpo físico, uhum, é presente. Não é de seis. Uhum. É só uma passagem. Olha. Depois tem eternidade. Tá. Sabendo que é a eternidade, vai passar pelo umbral. Ixi. Muitos nós vai resgatar lá. E ficam e berram e gritam e que dói enquanto não pede misericórdia. Porixá não pede misericórdia para aquilo que é o Criador, mas não pode buscar. Olha. Mas a consciência não acompanha. Porque quando tu cai lá, tu não sabe onde é que tá. Ixi. Depois que a consciência volta, uhum, para saber a falta do alimento, a falta do bebê, falando nisso, me dá alguma coisa, ó, tem cachoeira? Quer dizer tá que... fazendo chuva, pode pegar da chuva mesmo. Quer dizer que nem todo mundo que morre sabe que morreu. A consciência da hora da passagem não tem dor. Não tem dor. Nenhuma. É. A dor é da carne que fica. Tá. Ah. A hora da passagem não dói. Tá. Como num sonho. Aham. Que nós conversamos com vocês e vocês nunca dá bola. Vocês conversam com a gente? Conversa. Nunca dá bola? Vocês não dão bola. Na hora do atendimento no terreiro? No sonho? A questão da consciência, é que importa para isso. Ah, certo. Aquele que está consciente ainda está comandando a sua tirania, a sua vontade e o seu desejo. Na parte da inconsciência, anjo e anjo negro trabalham, mas é anjo negro. Oh. Nós também conversa. Certo. Claro. E o senhor disse que a gente não dá bola. Em que instância, em que momento? Vós mísseis procuram saber de nós o que vós mísseis mesmo deviam aprender sobre cada um, não é mesmo, menino? Tu tem esse trabalho, né? Uhum. Conhecer lá por dentro primeiro. Uhum. Conhecer sua caminhada. Uhum. Se vós mísseis não sabe quem é, também não sabe para onde vai. Olha. Você tem que saber quem é, para quem é e por que é. Eu é isso. Entendi. Eu sabe o que está fazendo. Eu venho e faz a parte. Diz, mas nem esse compadre feio que eu tenho. Ô, seu Exu, para o senhor, então, qual que é o significado da vida? Trabalho. Trabalho? Evolução. Para voltar. Para um ser único, uhum. Para continuar a ser um todo. Um todo. Nossa. O desprendimento de cada alma dá para isso muito trabalho. Cada alma se desprende, uhum, de forma mais uma. Eita, que daí o senhor dá um nó na cabeça das pessoas. Cada alma se desprende de forma... Mas não está aí o povo todo para aprender? Tá, então vamos compreender isso aí. Ah, cada alma se desprende de forma mais uma. De acordo com as suas mentiras. Ah, de acordo com os seus pecados. A máscara, Lipo. O ego. Ou tu acha que é só essa vida e acaba como o povo daquele que foi o Cristo Redentor, um Oxalá vivo? É. Não, daquele lá. O seu mesmo. Aquele lá, compadre. Do povo? Pai. Entendi. Aquele povo foi jogado fora. Uhum. Sabe a banda? Porque tinha que desprender. Cada alma pode chegar do outro lado e desprender o seu bem para voltar a reencarnar ou o seu mal. Aí pergunto, por que que morre pequenininho? O que que deve um pequenininho que acabou de nascer e já vai morrer? Uhum. É a escolha do espírito. Escolha do espírito. O corpo é só uma passagem. Uhum. Só uma passagem. Só? E adianta, então, cuidar tanto do corpo? É, ué. Adianta. Adianta? Porque é sua morada. Oh. Se tu não cuida da sua morada, uhum, e usa isso, uhum, usa isso, uhum, tu tá quebrando a sua morada. Quebrando, seu Exu? Tá quebrando a morada, não tá, não? Sim, senhor. Tu não quer mais morar ali, tu quebra. Nossa. Não é, não? É. Daí tu vai ter que ir pra lá de novo pra ter que fazer contrato de outra morada. Ixi. E às vezes uma parte sua fica. Uma parte e fica. E outra parte vem. A parte que alcançou a santidade, a evolução, uhum, pode se desprender daquele plano, que é o primeiro plano. Né? Sim. Depois do desprendimento da Terra e passar pro outro. Que, uhum, na contagem dos seis seria o terceiro. Uhum. Que é dois para baixo, é um aqui, mais um em volta, uhum, e mais os outros. Uhum. Você chama isso de crosta. Crosta. Bonito nome, né? É, sim, senhor. Para lugar de pagamento, de evolução, de trabalho e de aprendizado. É. Que o mesmo que vocês fazem aqui, faz lá. Faz lá. Faz. Uhum. Quem não se importa com o outro, não tem por que estar lá. Isso. Porque todos são um. Porque todos se desprenderam do primeiro que explodiu, que é o Criador. E ele deu força para os outros, que é os donos das forças, que deu força para nós, que deu força para os outros, que nós fomos explodindo e cada um foi dando força um para o outro. Isso. E assim criou-se. Ou tu acha que o nome Adão e Eva está certo? De onde tu vem, então? Diz pra esse giramundo. De onde tu vem? Se só tinha dois. É. Como é que é isso? Tá errado essa história aí. Como é que é isso? Não, não. Então tu não acredita que o ser maior é onipotente? Tá escrito lá. É só saber ler. Isso, acho. Tá certo. É só saber ler. O mesmo que o povo leva aquele livro sagrado embaixo do braço, é base de onde nós estamos, né, comadre? É base. Só não é esfregado na cara história antiga, porque o que nós buscamos é evolução, não regressão. Claro. Conhecer de onde vem é bonito, mas saber para onde vai é compromisso. É compromisso. Vai ter que tirar muita coisa aí, viu? Ô, seu Giramundo, eu gostaria de convidar o senhor para você se sentar. Tu já viu o Exu descansar? Não. Eu gostava, sabe do quê? Do quê, seu Exu? De tu morto. Gostava do quê? Tu morto. Tu quem? Tu, vai, não sei. Moço que tá me perguntando. Que isso? Por quê? E daí não precisava explicar nada disso, tu ia ter a consciência plena e absoluta do tudo e do todo que está acontecendo à sua volta. Oh. A morte é a paz. É a paz. A paz é a resposta para tudo que todos buscam. Que isso? Sim. Pensando no que a gente conversou no começo, é meio contraditório, não é? Dizer que a morte é a paz. Porque se eu vou, sobretudo, como suicida, eu vou sofrer do outro lado. Então eu não vou encontrar a paz. Tá com medo que o povo que me escuta queira se pinchar de algum lugar? Não. É que não é só não é se paz, lembrar, né? Que leva o problema junto. Como? O problema que aflige o povo. Aham. Que tira a própria vida. É, vai junto com ele. Vai junto. Tá, entendi. Porque é problema não resolvido. Ah. É dívida pra pagar. É conta que vai se repetir. Uhum. Certo? Certo. Conta que vai se repetir. Sempre. Sempre. Então, não adianta ir-se embora desse jeito. Não adianta. Que vai ter que fazer de novo. Esse e de novo. E de novo. Então, se a preguiça é agora, lembre que depois ela vem pior. Vem pior? Isso é cobrança de ajuda. Isso é isso indo de atrás do que é do orixá. Do que é do orixá. Quer terminar com tudo? Termina, tu é protegido. Protegido? Porque tu é protegido pela lei. Tu tem liberdade e livre-arbítrio. Uhum. Que é o nome que fala bonito isso, né? É, então, é isso que... A próxima pergunta minha era essa aí mesmo. Tu faz o que quer. A conta tu paga depois. Uhum. E volta, e volta, e volta. Não é pelas mãos de Exu que paga. Exu faz cobrança para lhe levar onde tem que cobrar. Uhum. Mas Exu não cobra. Exu acompanha. Ah. Exu acompanha. Acompanha, é. Porque sem Exu e sem anjo não tem. Não se caminha a palavra. Né? Uhum. Daí fica perdido como aquele egunzinho que tu viu ser batizado. É. Porque não sabe para onde ir, porque não foi carregado para lado nenhum. Ah. Que tanto Exu quanto o anjo desistiu dele. Uhum. Por tanta porcaria que fez. Putz. Compreende? Sim. Tu pensa. Uhum. Famiagem sua. Uhum. Sangue seu. Uhum. Teve mesmo sangue mexendo com o mesmo sangue. Só para quem está acompanhando, seu Giramundo, história que permite, é, a gente, antes da gravação com o seu Giramundo, teve uma experiência, né, de um Egum que chegou, que tinha ligação com a minha pessoa. Agora o seu Giramundo está explicando um pouco dessa história. Pois não, seu Giramundo. Tu pensa, aquele Egum. Ah. Famiagem, sangue mexendo com sangue dentro da carne. Ah. Lei nenhuma foi respeitada. Uhum. Bondade nenhuma teve. Também não teve nenhuma conquista amorosa. Não ativou o sentimento. Uhum. Ficou sozinho, largado no mundo. Uhum. Não tinha fé, não tinha a que se entregar. Morreu sozinho, apodreceu sozinho e foi abandonado. Ficou vagando. No momento que teve uma carne interessada por espírito, que foi tu, de toda essa linhagem, ele tentou se prender. Não vinha para perto de tu. Se não tivesse... Como é que vocês falaram aquela palavra bonita ali? De tiver ligação, não é isso? Sintonia. Isso aí. É. Palavra bonita, né? Eu só sabe as palavras, mas às vezes os aparelhos seguram, mas dá mais um pito branco. Vai me estender pra mim, já que tá sem fazer nada. Tem por aí, ó. Tem aqui, tem pertinho. Exu tem que saber se virar. Eu não quero atrapalhar um pouco, eu tenho tudo aqui. Mas esse Exu... Vai me se lembrar que esse que veio pra perto de tu é porque a energia brotou de tu. De toda a linhagem que passou para trás, a energia de querer saber, brotou de tu. Certo. Então tu atraiu. Por quê? Existe uma lei da atração, né? Como é? Existe uma lei. Uma lei. Sim. Claro. Mas tem que seguir a lei. Tem. Se a lei manda, mais busca. A lei da atração se deu com tu, porque tu é interessado. Tu queria estar aqui no lugar e o aparelho aí atrás. Sempre quis. Como é o desejo do mundo? Ser diferente, ser especial, trazer uma entidade para mandar falar. Grande bom, coisa. Tudo vocês podem mandar e falar se tudo vocês for justo. Tudo vocês, ao invés de ter vida para querer terminar, vocês pode ser melhor. Porque todo desafio foi dado a vocês para evolução. Para a evolução do espírito. Não é não? Esse é o Exu. Então esse segundo se ligou à minha pessoa pela lei da atração. Pela lei da atração. Pelo meu interesse. Teve interesse. Em descobrir de onde vinha, como vinha e por que vinha. Todas as respostas ele tem para lhe dar. Porque é tudo que ele queria. Ele tinha o mesmo desejo que tu. Além de ter laço com sanguíneo, né? Tem muito de antepassado para trás. Certo. Mas quanto tempo, coitado, está perdido? No tempo dos seis. Para nós é ó. Sete gerações, por aí uns 700 anos mais ou menos. Um pouco menos. Menos, claro. Porque a linhagem de Vavincê nunca durou tanto. A minha? Não, nunca durou tanto. Linhagem quer dizer as minhas encarnações. Sabe, Exu? Era esse Exu. Isso é meia-noite chegar. Isso é meia-noite? Sabe, isso é meia-noite. Junto com o trancavão, né? Eita, cruza bonita. Então, eu fui reencarnando, e essa pessoa consanguínea pode ter sido um pai, um avô, um tio, esse tataravô. Tem laço de sangue, mas não sei dizer qual que é a linha de parentesco. Não, não precisa, vamos voltar aqui para lá. É, por aí. Claro, claro. Eu não sei dizer para tu qual que é a linha de parentesco, mas beirou a sétima geração. Certo. E o senhor citou ele hoje por quê, seu Exu? Porque tu também tem medo de morrer sozinho. Porque todo ser humano tem medo de morrer sozinho. Morrer sozinho. E ele fez morrer sozinho. Quer botar o troço lá, o rabicho lá, pode botar lá. É? Continua aqui do mesmo jeito, né? Continua aqui? Eu continuo aqui do mesmo jeito. Bota lá o troço. Esse é o Exu. Obrigado. Tá certo. Então, seu Exu, a gente tá chegando perto de 15, 20 minutos final. Não, pra mim já tá bom. Que é isso? Pra mim já tá bom. Eu gosto de um papo. Eu não gosto do povo que venha perguntar pra mim. Posso matar meu vizinho? É. Porque ele faz barulho? Olha. Me incomoda? Uhum. Posso pagar a Vormicê pra Vormicê ir lá tirar aquele moço lá que tá no serviço, que eu quero o lugar dele? Ixi. Vormicê pergunta pra ensinamento. Sim. O povo vem perguntar? Não tô dizendo nesse caso, tô dizendo no mundo todo. Mundo todo. O povo vem perguntar as vontades terrena. O povo não vem perguntar sobre o problema do outro. Sim. O outro que eu não conheço, eu vi caído na rua, você pode ir lá ajudar ele? Eu vou correndo. Eu saio até com o aparelho incorporado e tudo. Que isso? Eu saio. Se alguém vier me pedir de verdade, de coração, por bondade, eu largo até meu aparelho junto. Porque meu aparelho se deu para essa parte. Tá. A parte que faz o Zacué, que faz a prosperidade do povo, que faz o crescimento, é isso que comanda. É? Eles querem pagar Exu para correr fazer isso. Então, e aí? E aí eu dou a risada. É? E Exu fica esperando a hora da paz. Para Exu cobrar. A hora da paz, seu cabelo. E aí? Olha lá. Na hora da paz, o compadre sabe o que fazer, né, compadre? Eu vou buscar. Vai. Senhor o quê? Vou buscar. Eita, cara. Então, seu Giramundo, quais são, assim, as três coisas principais que o senhor acredita o ser humano deve sempre deixar na cabeça para lembrar e no coração para sentir e nunca mais esquecer? Três coisas. Se tu não conhece, não duvide. Se tu não conhece, não duvide. Essa é uma. Se tu não quer pra tu, não peça pro outro. Se você não quer pra você, não peça para o outro. E se conheça. Porque eu lhe conheço. Claro, Exu. Claro, claro. É só pedir que eu faço. Só pedir. Não sei se do jeito que você quer. Ué? Mas eu faço. O senhor faz? Faço. O padre Tranca não falou? Pede Fala. A paz que eu lhe dou a morte. Pede prosperidade que eu lhe dou trabalho. Isso é lei. Claro. Eu não lhe dou do jeito que tu quer, mas eu dou o que tu quer. Se tu quer que um moço do lado que lhe atrapalha saia de perto, eu abro os caminhos dele. E faço ele feliz, porque ele nada deve a tu, nem a Exu. Nossa, claro. E o que, que o senhor gosta de ver em pessoas religiosas, não importa a religião? Meu pai, viver o medo. O medo. O medo faz implorar. Implorar, é? O medo faz pedir misericórdia. Então o povo que fala mal de Exu, que diz que é dos infernos. E aí, seu Exu? Sam também. É? Se lá tiver alguma coisa pra nós fazer. Mas também Sam do céu. Daquele céu que o povo acha que é bonito. É. Que é só luz, é só fé. Cita o nome de um que tu acha que vai pro céu. Chico Xavier, direto. Já tá encarnado de novo. Isso, Fábio. Já tá encarnado. Não quis conhecer as coisas da Terra, vai ter que conhecer de novo. Que isso? Já tá encarnado de novo. Nossa. Esse tu acha que vai ao céu? Não. Ele quer trabalhar mais. É, claro, entendi. Porque ele não é preguiçoso, por que ele vai querer descansar? É. Já tá encarnado de novo. É, seu Exu. Mas assim, gostaria que o senhor faça três coisas para os religiosos que são sinceros na religião que eles escolheram de fazer a coisa certa, de desenvolver o que é certo. Nenhuma religião é certa. Que é isso? Nem essa, nem as outras. Sabe por quê? Por quê? Porque tem povo vivo dentro. Ai. O povo vivo é protegido da lei do livre-arbítrio, que eu tenho uma raiva dessa lei. O senhor tem uma raiva da lei do livre-arbítrio? É. Porque por o povo quê? Pode errar. Exu não é. Exu não tem tempo para errar. Exu trabalha. Trabalha. E se Exu faz errado, Exu paga. Paga. E isso não tem preguiça de baixar a cabeça para os comandantes e pagar a sua conta. Então esse Exui diz, nenhuma religião é certa, porque cada um não abraça a outra. Porque religião não é para o Criador, então faz como Exu, trabalha nas sombras para ele. Olha. Leva a luz. Leva o medo até, se for esse medo levar a fé. Leva o que falta aonde falta. Leva a força pro fraco. Nossa. Leva um abraço pro sozinho. Leva a fé pro descrente. Leva um amor para quem tem ódio. Já teve um santo, tido aí, que falou umas palavras parecidas. Para ser de luz, tu tem que levar o que dá alento pro outro. Não adianta brigar por nada. Não adianta? Muitas outras religiões vão aparecer depois e depois e depois. Não adianta brigar por um nome? Por um nome. Por um homem? Por um nome. Nome? Ah, eu sou dessa religião. É isso que o senhor está falando. Não adianta. Não. Levantar uma bandeira, não. Brigar com o próximo. Deve defender aonde possa fazer o bem, como esse Exu faz. Ah. Eu defendo onde eu posso fazer o bem. É? Mas às vezes o bem não é bom. Claro, claro. Como eu disse, é, a gente sempre me pede prosperidade do trabalho. É, o bem não é bom. Não. Claro. Compreende? Sim. Seu Exu, antes da gente partir, tem uma questão que eu fiquei... o seu tranco até me deu uma ideia de perguntar para o senhor passar esse conhecimento para as pessoas. Como é que se descobre um santo de uma pessoa? Nossa, eu gosto dessa parte. É? Cada vez que um nasce... Nesse mundo, vamos falar desse ou vamos falar de todos os outros? O senhor que decide aí. Vamos falar desse que é para esses que estão aqui que nós vamos falar, vamos, né? Vamos. Nesse mundo é o quê? É molécula? É átomo? Isso. É negativo, é positivo, é neutro? É. E junto com esse mundo, existe o que mais por perto desse mundo? Existe outro mundo. Outro o quê? Outros mundos. Mundos, claro. Mesmo que não haja, vai-me-se tendo nascimento com o pé num outro mundo, desses que está perto, ainda lhe passa energia. Energia positiva, negativa, neutra ou absoluta. Claro. Que é pouco conhecido do ser humano. Pouco conhecido. Energia absoluta. Pouco conhecido. Sim, senhor. O povo fala em camada concêntrica. O povo fala em hierarquia, cada lugar tem um nome. Tira o chapéu para todos, cada um querendo fazer se entender. Seu Exu. A palavra. Cada lugar desse, dos outros mundos, manda uma energia para cá. E a energia que se condensa, tu não enxerga, mas aqui no meio, ó, tem energia. Entre eu e o senhor aqui. Sim. O senhor está vendo? É uma energia que está emanando de mim? É uma energia que existe, independente se tu esteja aqui ou eu esteja aqui ou meu aparelho esteja aqui. Claro, entendi. Existe. Pela posição dos planetas. Não. Pela disposição das moléculas. Eita, que agora eu fui lá pro fundo do meu gosto. Certo. O povo acha que Exu é burro. É. Não, então, e aí como é Exu que... Exu fala eu, é Exu. Exu não sabe fazer conta, não sabe mexer com esses aparelhos seis, Exu sabe mexer tudo. Sabe, é. Porque senão não é de luz, se não tiver o conhecimento pleno da criação. Claro. O conhecimento pleno da criação é o quê? É a explosão do buraco branco, a saturação de toda aquela energia, e a revolução para o buraco negro. Não. O ser humano almas, espíritos, como quer que seja o nome que vocês dão. Claro. Caminha de uma grande explosão de um buraco branco para a diferença da evolução, para onde vai caminhar, para depois retornar para esse buraco negro. Que é Deus. Zang? Que é isso? Ou qual é a sua caminhada quando tu pede, Deus me leva para perto de tu? Pensa primeiro antes de pedir. Assim que é. Certo. Tem ouvidos, quem quer ouvir. Tem olhos, quem quer ver. E tem a consciência, quem possa carregar. Certo. Não ofereço nesse dia um show bonito, né? Que falo, né? Os palavreados. Mas ofereço o que trago. É isso aí. A simplicidade da vivência facilita. Porque cada um que tem a dor busca. É. Sempre a sua fé, busca saber de onde vem, para onde vai. Claro. E aí a gente tem a ideia que se acha o santo da pessoa, ou jogando búzios, ou tirando... Pela energia, menino. Que é isso que o senhor quis passar, que é pela energia. Pela energia. Claro. No dia do seu nascimento, sempre, é mais ou menos cada quatro luas, né? Isso. No dia do seu nascimento tem o regimento de um planeta alinhado. Esse planeta dá mais força em cima de onde tu tá nascendo. Que você chama de céu, o céu é muito longe daqui. É. Né? Isso acalma uma energia diferente para cima dos seis. Claro. E a força do orixá se duplica. Porque tem a força condensada da matéria dos seis, mais a força emanada que está vindo desse outro elemento que também faz parte da criação. Então, por exemplo, qual é o planeta de tu? Meu. De seu nascimento? Vênus. Fido Oxóssi. Qual é seu nascimento? Planeta de seu nascimento? Vênus. Vênus também. Só que virado do outro lado, filho do sangue. E Júpiter? Dom da cura. Esse é Xangô do mal. Ah, é? Caramba. Esse é Xangô do mal. Então é isso que eu quero dizer. Conheça o elemento e a polaridade do planeta, que tu vai saber o santo que rege. Entendi. Depois tu chama mais um. Chama mais um. Que é aquele que vai complementar a energia que falta pro seu planeta. E esse outro lhe complementa. Certo. Tanto que os pais vibratórios sempre é os que faz casamento e par na vida. Isso, isso. Vamos ser, por exemplo, tem que buscar a moça de Oxum. Que tem o planeta parecido, só que é virado. O povo não pensa que só jogando uma semente o santo vai responder. Que isso. Porque não é assim. Não é assim. Zang fez as coisas do jeito que o homem não pode manipular. Ele fez toda essa força. Não cabe ao ser encarnado modificar o que ele quer. Não cabe. Tá certo, eu fiz essa questão assim porque o seu Tranca sugeriu e é bom as pessoas saberem. A gente está se aproximando do final, seu Exu. Tem algum assunto que eu não perguntei e que o senhor acha que é o momento, é importante dividir com a humanidade? Tu fez a pergunta de como é que identifica o santo. É. Teve muitos que estão nesse mundo que eu trabalho, inclusive. Que não tem acesso a saber das energias, que não dá nem tempo de estudar. E aí? Então nós respondemos sim na cebola. Nós respondemos sim na semente d'água. Nós respondemos sim também na hora até dos papelzinhos que bota. Porque nós temos que fazer ação para o povo saber. Uhum. Mas não quer dizer que todo mundo tenha a força para ser respondido. Claro. O senhor já ouviu falar, só abrindo um parênteses, daquele negócio que as pessoas chamam de tabuleiro de espírito? Sim, aquele que nós mesmo brincadeira do copo. Que nós mesmo modifica o coisinha pra onde que vai a mão. Não é o coisinha, é a mão. É a pessoa ou é o Exu que ajuda? Às vezes é de dentro, às vezes é anímico. Mas quando nós queremos falar de verdade, nós não vem falar pra trazer um fantasma, não. Não. Fantasma nós gostamos de batizar, né? Nós gostamos de batizar. Claro. E angariar pra trabalhar mais nós. Porque se tá do outro lado, já tá disposto e predisposto à lei. Disposto e predisposto? À lei. Claro. Porque já não tem mais necessidade da fase terrena, mas pode cobrar a fase espiritual. Mas assim, quero saber, além da comunicação com vocês através de vias mediúnicas ou sensitividade, tem como vocês se comunicarem através de... elementos. Elementos. Nós liga e desliga as coisas, nós movimenta as coisas, nós faz a luz aparecer, nós dá susto no povo. Eu gosto de dar susto. É? Eu gosto. Aquele que fica batendo no peito dizendo, em mim nada pega, eu pego. Eu pego. Eu vou dar pra isso. Se a pessoa... Mas não é pra demonstrar meu poder. Claro. É pra demonstrar que todos são iguais. Oh. Não bate no peito chamando uma guerra que a guerra vem. A guerra vem. Certo. Isso vai. Claro. Mas não é porque nós gostamos disso. Uhum. É porque nós queremos acordar a alma humana para ser melhor. Para ser melhor. Não precisa ficar medindo força ou querendo ter mediunidade. Vai estudar, vai desenvolver. Meu aparelho não era médio. Não era? Passou um monte de tempo em terreiro limpando o chão dos outros. Para poder, um belo dia, receber a vibração e começar a trabalhar. Depois de quase 30 anos nessa terra, é isso aqui que tu vê. Ainda meio levado assim, né? Isso, Exu. Mas eu não fico pedindo. Claro. Que seja melhor pra mim, tá bom? Vem cá, banho. Mas você é banho do dia, né, cara? Tá bom, tá bom. Porque Exu também gosta de dar abraço. Senhor Exu, a gente está chegando próximo do fim. Que mensagem o senhor tem, então, já que está falando de mediunidade, para as pessoas que às vezes têm dúvidas se está incorporado ou não está? Chame. Não pense que Exu vem tirando a consciência. Não pense que a entidade vem tirando tudo que tu está vendo, que isso é possessão. Isso, Exu. Exu não possui, Exu trabalha junto. E com o tempo, Exu vai deixando só o que deve deixar. Não só Exu, todo espírito de luz. É batizado, respeita a lei, mas faz assim. Poucos são os que nós pega a consciência. Mas daí fica perigoso, né? E aí? E aí Exu tem que embolar no chão, que dá uma rasteira, e deixar ele caído, até voltar à consciência. Não tem muitos que falam por aí que fez sem saber, não é Exu não. Não é? Não. O que, que é? É a própria pessoa, o próprio espírito. Não usa o nome de Exu para fazer o que não tem coragem de fazer. Não usa o nome de entidade para ficar dando ódio para os outros. Porque Exu respeita a lei. Exu guarda a tua passagem. Sua conta vai aumentar. Vai aumentar? Se usar, vai aumentar. Ué? Agora tu pode fazer valer a sua tirania. Para fazer a vontade impondo medo nos outros. Ixi. Que feio. Não poder assumir e não poder ter competência para conquistar, precisando do nome do Exu para mandar. Nossa. Exu trabalha. Mas Exu também derruba. Uhum. Usa o nome de Exu pra ver. Isso. A conta é grande. É. E como que faz então para identificar um lugar que se trabalha direito? Como escolher uma casa para frequentar? Vai ali no meio da rua. Uhum. E trabalha com o coração. Trabalha dentro da lei. Tenha fé. Porque aquele que é o Criador vai estar contigo. Não escolha. Lugar bonito, garboso, nem feio, pequeno. Vá onde vós me estiver levando o coração, a fé verdadeira. Não vem com a fé para se mostrar para os outros, não. Eita. Para poder ser louvado, aplaudido. Que nós vai derrubar. Exu fecha a casa. Fecha. Exu que termina. Exu que termina. Certo. É só brincar um pouquinho. Tem a lei do livre-arbítrio, mas também tem a lei da cobrança. A causa e efeito, ação e reação, é só vir. Eita. Não se escolhe, se leva. Vai ali no meio da rua. Tu vai fazer um trabalho maravilhoso. E Exu vai estar contigo. E Orixá vai estar abençoando. Porque não é lugar. É o que se carrega dentro de si. Se tu chega num canto e tu tem cabeça ruim, tu vai empestear os outros. Porque uma hora sai bosta da sua boca. Claro. E além de tu cair, ainda derruba outros. Nossa. Eu tenho uma coisa pra ser dita. Vamos ver. Disseram que moço não vem moça. E moça não vem, moço. E aí, como é que explica isso? Eu não venho ninguém, então. Ah, é porque o senhor é os dois? Eu tenho as duas polaridades. É. Quem é que escolhe que a minha deixou? Ah, a lei, pô. Acertei? Eu tenho. Eu venho tanto em moça quanto em moça. Claro. Às vezes eu me apresento como moço, porque a polaridade daquele filhote, daquele aparelho, daquele cavalo, eu gosto de chamar de menina. Porque é pequenininho o trocinho aí. É. Né? Sim. Mas foi no que deu pra montar. Tá. Foi no que me cuidou e foi no que respeitou as leis que eu tinha pra trazer. Nossa. Então nesse aparelho eu sou morador. É. Até o dia do desencarne. Tá certo. Já tô com quase 30 anos nesse aparelho. Nossa. Satisfeito. É. Sem me debater para sair, sem precisar judiar. Se esse Exu que é moço e é moça, às vezes num lugar é moço, às vezes é moça, gosto de girar mundo. Mas lá dentro da quimbanda lá me chama um de duas cabeças e diz que eu só faço mal. E aí, como é que o senhor explica isso? Cadê a lei? Como é que Exu faz o mal? Ó, eu ouvi dizer que na quimbanda, eles não seguem as leis da Umbanda, então quem manda lá é o embaixo. O Satanás, o Lúcifer, o Diabo, o Demônio, como é que é esses nomes aí que você quer dizer? Lúcifer, Beelzebub e Astarote. Ascariote. Que isso? Esse é o nome certo dele. Né? Então quem manda é de baixo pra cima, o mais fodão é que tá lá embaixo. Porque eles vêm colher a maldade humana. Aham. Tá tudo semeado para eles colher. Então, mas na quimbanda o senhor faria mal, porque lá a lei é outra. O que, que é mal? É, então. Mal é isso, eu chegar, querer acabar com a vida do outro. Se eu chegar e pegar um inocente e fazer estripar ele aqui, daí é mal. É, então. Concordo. Então. Concordo. É. Mas se eu vier fazer cobrança de um devedor, daí é mal? Ah, entendi. É usado sangue, é usado bichano, né? Num monte de lugar. Mas não tem necessidade. Não tem? Não. Exu trabalha mesmo sem ter cavalo. Claro, mesmo sem ter oferenda. Claro, claro. Porque se Exu é eterno, não depende das coisas humanas. Não, certo. Finalizando só, o assunto que o senhor trouxe, então, para a gente pedir uma mensagem final. O senhor falou que tem gente que pensa que o Exu mulher não incorpora em corpo masculino. E o senhor disse que isso não é uma verdade. Não. Porque senão o senhor não estaria porque aqui. Porque não vem pelo sexo. Mas além de vem dizer... Vem pela energia. Aham, entendi. Mas além de dizer isso, o que as pessoas mais dizem é que pode vir no corpo masculino, mas não faz sentido sem ela tirar a travesti. Sem tirar a virilidade. Então, mas as pessoas dizem que não faz sentido se vestir de mulher. Por que isso? E por que não? Jesus mandava de saia lasqueira. Isso é coisa da moda da cabeça dos seis. É, certo. Isso é coisa da moda dos seis. Isso não depende disso. Um Exu masculino, um Exu feminino é de acordo com a energia que ele traz. Certo. Não é com o que carrega no meio das pernas, porque nem perna precisa ter para Exu vir trabalhar. Então, mas isso corrobora, isso soma ao que os outros dizem que então não precisa realmente vestir roupa. Não. Eu uso o que meu aparelho me deu. Tá certo. É como eu disse, eu pedi um pinico para tu. É, entendi. E tu me trazer, eu vou ter que dar uso para ele. Tá. É bonito. É bonito. Então, vocês jogam... Mas é pra ficar diferente. Claro. Vocês jogam com a hipocrisia humana, é isso que o senhor quer dizer? Não, nós só usa a hipocrisia humana. Pra ensinar? Não. Pra... Só pra usar. Porque tá disponível. Isso aqui é energia. Tem função. Isso aqui nasceu na natureza. Isso é pano? Claro. Não é? Sim, senhor. O pano vem de onde? Vem da natureza, não vem? Vem, sim, senhor. O plástico que está aqui atrás, bonito? Plástico? Sim, esse troço que brilha aí. É, sim. Bonito, né? Bonito. Também vem da natureza, vem das árvores, sabia? É. Tem ali o ponto do senhor riscado, né? Bora, você quer ver? Por que que vocês fazem isso de riscar o ponto? Bora, não sei, quando chega num lugar na que dizem, muito boa noite, como é que é seu nome? Qual que é o nome que tu fala? É o nome seu, não é? Eu falo meu nome. Você quer meu nome. Mas, você quer meu nome. Mas daí todo mundo vai saber o seu ponto riscado agora. E o que que tem? Ah, não tem problema? Só vai ter força aquele que souber riscar na ordem certa. Tem que ativar. Dentro da grafia e dentro das cores certas. Com as cores, com as ponteiras e do jeito certo. E se fechado ou aberto, para que que serve? Nossa. Nós podemos mostrar nossos segredos. Nós podemos mostrar. Pode. Mas não quer dizer que o povo vai saber fazer. Sim. Porque segredo que pertence a Exu, pertence a Exu. Pronto. Pronto. Tá certo, senhor. Tá certo? Tá certo. Esse senhor agradece muito por você. Oh, dando boa noite pra quem? Boa noite. Esse senhor vai convidar Mestre Caveira pra ir, seu amor. Mestre Tranca-Rua, Dona Pombagira Rainha. Pra nós poder fazer nossa despedida. Pra fazer bonito. Que sempre fizemos. Independente de ter gente olhando ou não. Pedindo a licença do dirigente do dia. O OMC trouxe caboclo bom, doutrinador. O OMC deve deixar ele sem falar. Caboclo doutrinador. Não precisa ficar procurando palavras para ele falar. O povo acha que precisa se entortar tudo. Não precisa não. Mas trabalha junto na consciência dos seis. Se a consciência é boa, se tem bondade dentro dos seis, nós temos que fazer. Se tem maldade, tem que nós cobrar. É assim que é. Ô, senhor Exu, o senhor pode passar então daí no caso uma mensagem final? Posso sim, de novo. É a terceira mensagem final que eu já passo. Tá. Nunca vai terminar, sabe por quê? Ah. Porque todo dia tem que ter evolução. Ah, que bom. Bom pra mim que faça as perguntas. Esse Exu diz a tu e ao povo que vai ver? Sim, senhor. Que não pense que termina aqui. Uhum. Muita dança, muita festa. Muita cobrança e muita conversa. Mas se não tiver lei, não tem por que existir. Porque aquele que não se dobra aquilo que o outro já comandou, aquele que pensou, não tem por que ter pensado. E aquele que pensou já foi comandado de Exu. Olha. Isso é caminho. Desde os tempos, quando era chamado Exu, em outras terras onde não existia essa, Exu vem dizendo, cuida no teus feitos, cuida no teus passos. Pede Exu que é suave, mas se pedir para trancar, é dividido. Metade seu e metade do outro. Se o outro for devedor, se o outro não for devedor, é dissipado. Então sabe o que pede. Aprenda a lei e a justiça. Antes de pedir, não só para Exu, mas em qualquer casa de reza. Porque Exu sempre está escutando. Seja nesse caso A, que tem o nome por Umbanda, seja no Candomblé, seja no Molocô, seja no Kardecismo, seja no moço lá dos Evangelhos, seja no moço que crucificava lá dos católicos, lá queimava na fogueira, seja em qualquer lugar. Isso não depende de bandeira para chegar, porque isso é junto. Isso também é anjo. Lá no Exu, salva sua banda, graças a Deus. Tocão também. Valeu, Exu. Salve seu giramundo. Boa, não, compadre. Salve a banda. Salve a banda, compadre. Salve a banda. Salve a banda, compadre. Vamos ser despedidos. Salve, muito obrigado, seu Caveira. Salve. Salve a todos, muito obrigado. Comadre Rainha é prova. A Rainha é essa entidade que está girando. Imagina a Rainha das Sete Encruzilhadas. Olha. Bombagira, Rainha das Sete Encruzilhadas. É a coisa maior da carinha, né, comadre? Eita, mano. Eu era um Exu, eu era pequenininho. Eu tinha na zabumba toda a força do destino. Eu era Exu, eu era Exu. Eu era pequenininho e toda a força da zabumba eu tinha no meu ninho. E veio o Zambi maior pra oferendar a minha força de trabalho pro Congá. E veio o Zambi maior pra dizer que Exu, Exu é lá o Exu, Exu. Exu, amor de pé, Exu. Ya! Ya! Exu, Exu. Exu da meia-noite, Exu da encruzilhada, e salve o povo de Quimbanda. Sem Exu não se faz nada. Exu da meia-noite, Exu da encruzilhada, e salve o povo de Quimbanda. Sem Exu não se faz nada. Se eu trancar a rua, me abre a rua aqui. Me Me traz a sua ganga agora, me mostra o que é tirei. Se eu tranca a rua, me traz a rua aqui, me mostra o que é de agora, trabalha por tirei. À meia-noite ele chegou e deu um berro, tranca a rua na calunga, é meia-noite, ele é o ferro. À meia-noite ele chegou e deu um berro, tranca a rua na calunga, ele mostra de quem é o ferro. Trabalha por algum, trabalha por algum, trabalha na meia-noite, na rua, em qualquer um. Obrigada. Muito obrigada. Ô, mãe Alente? Oi. Diga. Alguém está falando? Sabe, querida? Eu vou pedir à senhora, qual que é o nome da senhora? Mãe Alete de... Então, boa noite. Eu tô agora me recuperando do trabalho de Exu. Muita coisa eu lembro. A maioria dos médiums mente que não tem consciência. A gente tem sim, a gente tem sim. A gente tem que trabalhar junto com as entidades que vêm conosco, porque estão conosco, são conosco e estão junto com o nosso orixá. Então, por favor, tirem isso de dizer que não lembra. A gente não lembra pedaços. Uhum. Né? Um médium inconsciente já não é mais buscado nem procurado por entidades. Uhum. A gente deve trabalhar junto com a consciência, porque eles trabalham junto com a nossa lei. Então nós temos que ter a consciência de que eles querem a consciência. Uhum. Então aceitem, aceitem. Eles têm buscado cada vez mais a consciência, porque junto com a consciência nós também aprendemos. Uhum. O médium aprende enquanto a entidade fala, se souber soltar. Souber soltar. Não precisa mentir que não lembra de tudo. Lembre, lembre, faça questão, esteja junto. Meu nome é Arlete, eu tenho a Dangina de Arlete Laura de Ojumi. Agradeço muito. Fui feita no Candomblé, trabalho hoje com o Umbanda Molocô. A nossa tenda é a tenda de Umbanda Estrela Guia. Cultivamos aqui a fé, amor, caridade, também a briga, porque sem briga não tem evolução. A gente briga com o errado, a gente discute, a gente dá a força para os nossos médiums, né? A gente dá a força para aqueles que estão começando, né? Obrigado. Conseguir trazer o seu orixá, a sua verdade. Exato. Né? Porque nem só de pão vive um homem. Nem só uma mãe de santo, um pai de santo, sabe tudo. Se não ensinar, não tem semente para plantar. Então assuma, assuma. Goste, goste mesmo de trabalhar junto com sua entidade. Tenha orgulho disso, de dizer eu aprendi, é bom. Tudo que ele falou para os outros também me serviu, é ótimo. E quando houver um lapso temporal, né? Que o tempo e o espaço deles é diferente. Quando houver esse lapso, agradeça também, porque você pode dar um pouquinho da tua força psíquica e força física para que o Exu trabalhasse por inteiro. Isso é ótimo. Graças. Mas é perigoso. Eita. Perigoso. Graças a Deus. Tá certo? Só mais uma vez o nome da senhora de Exim. Ah, de Gina, é Mãe Arlete. Mãe Arlete de Ojuomi. Ojuomi? Isso. Tá certo. É. Sou filha de Xangô e Exu. Certo? Tá certo. Muito, muito obrigado. Eu espero que quem queira conhecer a tenda de Umbanda Estrela Guia saiba que eu não sou dirigente. Eu não sou mãe de santo. Eu não sou mandona. Eu não sou tirana. Eu sou só uma filha de Umbanda, que fez as obrigações em Candomblé, em Umbanda, deitou para o seu santo, fez todos os preceitos que precisava e hoje respeita a evolução do ser e dou aos meus filhos, aos filhos dessa casa, a possibilidade, a tranquilidade de poder também dar a sua opinião e aprender. Um pai de santo, uma mãe de santo, dirige a sua casa. Seu Exu está ali comandando. A senhora tem quanto tempo de Umbanda? Agora 29, vai para quase 30 anos. Nossa. Paulo, meu filho, incorporava enquanto tinha um ano e pouquinho de idade. Eu era da Igreja Católica, O Paulo é seu filho? É meu filho de sangue. De sangue? De sangue. Ai, que legal. É o pai de santo mais velho, inclusive ele é mais velho do que eu, porque foi deitado o santo dele antes do meu. Foi feito filho de Obaloaê, filho de Nanã. Em algumas linhas de Umbanda, algumas casas de Umbanda tradicional, não é reconhecido o santo para deitar em esteira. Respeitamos isso, cada dirigente leva a sua casa de acordo com o que possa cuidar. Claro. Nessa casa temos 16 orixás, né, comendo no chão, né, comendo, né, na cabeça também, na coroa dos filhos. Sim. Temos muito orgulho disso, porque tem dado resposta, né, com esse nosso pai Obaloaê, essa nossa mãe Nanã, maravilhosa, que nos tem respondido. O santo mais velho da casa, então, é o Obaloaê desse filho aqui, depois meu Xangô, em minha Oxum. Tá certo, né? Então. E ele também nunca se põe como dirigente, a gente sempre pede para que os filhos aprendam, para que cada um tenha a sua força, cada um traga a sua vontade e sempre ficamos atentos às leis. Regimentos internos, estatuto social, reuniões, né? É muito importante para que as pessoas se mantenham dentro da razão. Né? Claro. Porque não se mostra força se não tiver também humildade. Putz. A gente tem que saber respeitar. Tá, né? Exu vem sempre nessa casa, cobrando a lei, cobrando a responsabilidade, né? Mas também vai festar. É. Porque Exu é alegria. Oh. Né? Exu é alegria, Exu traz força, Exu traz para nós essa união, né? Exu traz liberdade. Né? Temos Jackson, pai Pedrinho, quero todo mundo aqui agora, então, vem cá. Alguns já terminaram o trabalho, já foram para casa. Né? Já que é? Aquele. Né? Esse é o pai Pedrinho. Pai Pedrinho, nosso Babalu Saim, né? Que disseram que na lei de Umbanda não tem, mas precisa da mão de colheita. Ele tem a mão de Ufá, a mão de colheita. Aqui nós temos um calofé. Calofé, né? Um é o quê? Ogã. Não é um lugar calofé. Ele não é um lugar puro, né? Ele não fica sem incorporar. Ele trabalha também incorporado e a gente está desenvolvendo a linha de incorporação dele. Porque ele sim, ele tinha incorporações de possessão. Uia? Sim. Ele tinha incorporações de possessão. Eram possessões perigosas, né? O pai Pedrinho colocou a mão na cabeça dele. A gente conseguiu, então, cuidar um pouquinho. Para que essas possessões comecem a ser mais limitadas e o Exu venha trabalhando dentro da razão do nosso Brasil. Porque é nessa terra que a gente nasceu, na terra do Pinambá, né? Há 14 milhões de anos atrás, né? É onde a Umbanda nasceu, ela foi decretada por Zélio Fernandino de Moraes há uns 150 anos mais ou menos, né? Que ela é religião, não lembro exatamente, viu? Alguma coisa. Mas isso aí todo mundo sabe, é só ver na internet. Um rapaz de 17 anos que tinha possessão como ele. Ele, né? tem 16 anos. O Zélio começou com 14 para 15. Possessão é mediunidade inconsciente. A mediunidade é um estupro espiritual. A pessoa, né? Apaga. A entidade não avisa que vem, a entidade não é convidada e ela força. Né? Entre aspas, é uma cobrança de uma dívida ou de um karma. Claro. Que a pessoa tenha que abrir. Então nós temos aqui, né, alguém muito parecido com o Zélio, né, que é o Jax, né, e o Paulo, que com um ano e pouquinho de idade já falava em tupi-guarani. Que isso? Né? Incorporava? E imagina que eu era de outra religião e eu queria internar ele de louco, né? Que legal. A Umbanda me deu respostas, me trouxe um homem de responsabilidade, um homem que merece, né, ser chamado de pai. Ele não tem nenhum filho. Por opção, dentro da Umbanda. Ele não tem nenhum. Ele não quer crescer dentro da Umbanda com pompas de, como é que eu posso dizer, monetária. Claro. Porque ele tem capacidade mental, intelectual para isso. Graças a Deus. Trabalhamos, né? Claro, né? A gente gosta, todo mundo gosta de ficar melhor, né? Mas não é para isso a nossa religião. Para quê? Por que vocês escolheram a Umbanda? Porque ela deu respostas reais na vida de cada um de nós. Essa é a minha mesma resposta. É? É. E o Paulo? Penso assim também. E o Jackson? Certíssimo. É? Não só respostas, como me mostrou muita coisa que Eu imaginava que nem existia. Não tinha essa crença, não acreditava. Mas aceitei. Depois de alguns anos já aceitei. Tô desenvolvendo ainda. Todo, sempre. Sempre, todo, né? Dia. Cada dia. Evolução. Tá certo. Evolução. Tô aqui. Muito obrigado, gente. Mãe, porque depois que eu expliquei para a senhora o que era o diálogo com os espíritos, por que a senhora concordou em permitir que a entidade falasse através? Porque a minha busca é você. E é essa pessoa que posso estar vendo. Oh. É a busca pela simplicidade. Eu não queria nem que fosse divulgado o nome de casa. Claro. Porque não é pelo... Não é pela nossa bandeira mesmo. A gente não quer que lote essa casa. Claro. Tem um monte. A minha busca era você. Você foi trazido por Exu aqui, sim, pelo seu anjo aqui. Oh. Então eu gostaria de te dar a oportunidade de pelo menos fazer a pergunta, já que eu não pude te dar a resposta no momento que você veio. Sim. Dentro de uma casa de Umbanda, dentro de uma casa espiritual, vamos colocar assim, ou espiritualista, a pessoa não deve sair sem resposta. Oh. A pessoa deve encontrar o que ela veio buscar. Que bom. Mesmo que seja um simples abraço. Uhum. Que é o que a gente quer dar agora nesse nosso abraço a vocês aí. Vamos lá, vem, vamos dar o nosso abraço. Não é lotar a nossa casa, é ter vocês aqui hoje. Nossa. Já nos paga, já nos ajuda, já nos auxilia a buscar ser melhor amanhã. Nós não estamos aqui para ensinar vocês, estamos aqui para aprender com vocês. Uhum. Porque tivemos que comedir algumas palavras. Uhum. Né? A vontade de xingar, por exemplo. Né? Tivemos que comedir. Então estamos aqui para aprender com vocês. Uhum. Nós não estamos aqui ensinando. Uhum. Porque ainda somos caminheiros dentro da evolução humana, ainda estamos aqui nesse mundo. Agradecemos muito, muito, muito por todo esse povo que está aí olhando. Oh. Eu sei que são muitos, sim, muitos seguidores. Sim. Porque são pessoas que buscam a verdade, então busque primeiro dentro de si. Porque esse moço veio aqui filmar a gente hoje aqui, para você que está vendo. É verdade. Para você, porque você não tem às vezes a coragem de ir num lugar, de conhecer, de participar, de se arriscar. Arrisque e veja o que você sente. Hoje, nessa casa, tivemos provas de uma pessoa que está ali atrás, né? Que achou que não era médium e sentiu tudo aquilo, né? É. Sentiu tudo aquilo, veio acompanhando quem está fazendo a entrevista. É, ele viu, igual todo mundo, você viu, ele viu o diálogo com os espíritos, sim, e veio aqui hoje. E ele sentiu, é, né? Ele sentiu. Achou que ele não tinha capacidade. É. Então, se permita conhecer, se permita participar. Se doe, né? Se doe, né? Oh. Se doe. E dê aos outros a vantagem de poder mandar em você. Nossa. Seja submisso. Claro. Humilde, né? Leve a humildade. Leve o bem. Leve um bom pedido. Oh. Se uma entidade fala, eu vou matar, eu vou arrebentar. Meu pai, mas eu não quero que o senhor mate. Meu senhor, meu velho. Eu quero. Eu vim aqui pedindo vida nova. Então me auxilie, ajude aquela entidade que ainda está na escuridão, às vezes por vontade do médium, né? Por vontade anímica. Ajude aquela entidade a encontrar uma boa palavra, a encontrar uma boa doutrina, né? A encontrar uma boa saída para aquele problema. Uhum. Uma entidade de luz, ela vem com as palavras prontas. Uhum. Mas uma entidade que ainda não passou pelo véu, ela ainda vai ter dúvidas humanas, né? Ela ainda está presa, ela ainda está conosco. Então dê boas-vindas, dê boas-vindas. Afinal de contas, dentro do espírito mora também outros espíritos. Graças. Somos humanos, temos um espírito morando dentro de nós. Para com medo. Larga o medo para trás, arrisque, conheça, para depois pensar qual é o seu caminho. As pessoas, quando estão abraçadas e felizes, em harmonia, passam uma mensagem forte, né? Isso é muito bom. Sabe por quê? Uhum. É, aqui nós temos uma palavra de Exu que fica. Uhum. Energia. Uhum. Ciência. Uhum. Pessoas que se puxam, que se querem. Elas geram uma energia de atrito. Nós estamos plasmando aqui uma energia para enviar para essas pessoas que vão ver amanhã, de depois. De amor, né? De carinho. É, parece, né, uma foto de casamento, né? É, né? Não, todo mundo fazendo careta. Tá certo, gente. Graças a Deus. Se mostre. Muito obrigado. Se mostre. Muito obrigada.